Vamos falar agora de segurança nas estradas, né, durante este feriado prolongado. Vou conversar agora aqui com um representante da Polícia Rodoviária Federal para explicar um pouco aí como vai funcionar essa Operação Independência. Williams Félix está comigo aqui na linha. Bom dia. Bom dia. A Operação Independência ela já teve início, né, durante a madrugada de hoje. Vai funcionar até segunda-feira, praticamente, domingo para segunda? Isso. É, começou hoje à meia-noite, né, a Operação Independência 2018 da Polícia Rodoviária Federal em todo o país. E no âmbito aqui de Foz do Iguaçu, a delegacia de Foz está com um reforço aí de policiais, né? São policiais convocados em escala extra, os policiais nas suas folga foram convocados para trabalhar nesse feriado, bem como tivemos aí um reforço de policiais de outras regionais. Recebi policiais do Amazonas e da Paraíba, que vão dar um apoio também no policiamento aí na região da Ponte da Amizade. Esses que estão de fora vão ser alocados na Ponte da Amizade e na região ali do Parque Nacional. Vamos estar também reforçando aí as estradas aí com nossos radares, né? Bem como operações aí de combate à alcoolemia, que é a direção, a pessoa beber e dirigir. E a gente acompanha a cada feriado prolongado, né, que nós temos, infelizmente, a BR-277 como um fator de grande risco, né, para os motoristas. Temos aí, ao longo de feriados anteriores, registrados situações de colisões frontais no trecho de pista simples, acidentes também nos trechos de pista duplicada. Enfim, a BR-277 acaba sendo aí o foco principal do trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui no Extremo Oeste? Isso. Aqui na nossa região, né, a Delegacia de Foz, ela atua até a cidade de Santa Teresa no Oeste, divisa com Cascavel. E no nosso trecho aí tem uma parte de pista simples, onde há muito abuso aí por parte de alguns motoristas, na realização de ultrapassagens em faixa contínua, que consequentemente os acidentes de colisão frontal, a maioria são com cometimento dessa infração. Aí para combater isso aí, esse reforço nosso de policiais, né, eles vão estar em pontos específicos aí da rodovia com maior incidência de acidente, inibindo aí essa prática aí dos motoristas. Também falando especificamente dessa região de pista simples, nós recebemos aqui informação de que serão feitas algumas obras ali na base operacional de Céu Azul. Como é que vai funcionar até durante esse período de reformas ali no local? Iniciou na segunda-feira, na segunda nós terminamos aí a mudança. Vamos fazer uma revitalização no posto ali, porque o posto ele é um posto antigo. Então a estrutura ali já não estava comportando ali os nossos policiais, estava com vazamentos, algumas infiltrações. Então vai ser feita uma revitalização. E nesse período de obras aí de aproximadamente 60 dias, as equipes foram alocadas ali no barracão da Receita Federal, em Medianeira, no posto Bom Jesus. Então, continua o atendimento das nossas equipes que trabalham ali, vai ser feito em Medianeira, porém, as equipes vão ficar em ronda, né? Ronda seriam viaturas nossas, vão estar no trecho que é de competência do posto de Céu Azul. Então, o atendimento por telefone continua pelo 191, que é o telefone da Polícia Rodoviária Federal, que eles direcionam a ligação para o posto mais próximo para atendimento em caso de emergência. Agora, aqui no perímetro urbano de Foz do Iguaçu, especificamente, a gente observa, né, no acesso à Ponte da Amizade, um volume bastante grande de veículos, né, de pessoas aí indo ao Paraguai nos feriados prolongados para a questão de compras. Né? E a gente vê situações bem complicadas, por exemplo, aqueles guias, né, aquele pessoal que fica na pista ali, muitas vezes até se atravessando na frente dos veículos, filas que muitas vezes ultrapassam, né, o viaduto ali da Avenida JK. Como é que vai ser até esse trabalho de monitoramento do acesso à Ponte da Amizade durante este período agora do feriadão? Então com esse reforço de policiais ali, eles vão estar distribuídos ao longo ali da fila, de forma a evitar essa prática aí desses guias, para que não atrapalhe, até assuste, né, as pessoas que não sabem dessa prática que eles fazem aqui na cidade de abordar e tentar levar para um estacionamento, né? Então as nossas equipes estão orientando ali os motoristas, né, que querem entrar para o Paraguai e que não querem seguir aí para esses estacionamentos. As nossas equipes estão lá em prontidão. Ali naquele acesso ao bairro Jardim Jupira, onde nós estávamos tendo aí um problema sério de algumas pessoas entrando de marcha ré na rodovia, nós realizamos aí há uns 15 dias atrás uma operação para coibir essa prática, foram notificados vários veículos, vários também foram recolhidos ao pátio, e nós estamos ali com equipes paradas ali no local, fazendo essa contenção. Então, esse policiamento vai se perpetuar aí até domingo, com esse reforço, e mesmo após o feriado, nossas equipes continuam no local ali, organizando, para que as pessoas consigam ali acessar, ir ao Paraguai ali, e minimizar também essa demora ali na fila. Com relação à BR-469, que é aquela que dá acesso, né, ao Parque Nacional do Iguaçu, a alguns dos principais hotéis, também ao aeroporto aqui da cidade de Foz do Iguaçu, que orientações podem ser repassadas aos motoristas durante este feriado prolongado? Como é tradicional aí nesses feriados prolongados ali, quando o acesso ao parque às vezes começa a causar uma certa fila, porque a procura, a demanda é muito grande. Então a gente orienta ali, até por ser uma pista simples, aos motoristas que respeitem ali a sinalização, o limite de velocidade, e tenham um pouco de paciência, porque é questão de minutos ali que o pessoal do parque já vai alocando os veículos que vão acessar os estacionamentos. Então, alguns períodos da manhã ali tem um pouco de fila, mas também tem as nossas equipes no locais ali para evitar que o pessoal passe pelo acostamento ou cometa alguma infração, né? A gente pede aí, como é um feriado, as pessoas tenham calma, que por ser uma cidade turística e esses pontos turísticos são bem procurados nesse período. Então é questão ali de alguns minutos, a fila já anda e já se normaliza aí a situação. E as orientações gerais, seja em qualquer ponto, né, de rodovia federal ou de rodovia estadual, aos motoristas é principalmente aí de cautela, atenção, enfim, não se precipitar realmente, né? Exato. É um feriado, então a gente orienta aí que quem for pegar a estrada, que se organize antes, que faça aí um cronograma da sua viagem, faça um planejamento de paradas até para descansar, né, na viagem, utilize o cinto de segurança. Caso esteja transportando crianças, utilize aí o equipamento de retenção para criança apropriado à sua idade, como a cadeirinha, o assento de elevação e o bebê conforto. E principalmente aí não beber antes de dirigir, para que tenha uma boa viagem. Conversei aqui com o Williams Félix, ele que é da Polícia Rodoviária Federal, delegacia aqui de Foz do Iguaçu, falando sobre essa questão, né, da Operação Independência aqui na nossa região. Muito obrigado pela participação e bom trabalho aí a todas as equipes da PRF. Obrigado e um bom dia a todos.